Do 4207, chame o centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 3325, alterna 251, 4207, azul. Papa Romeo Delta Oscar Alfa, 8 milhas para a posição Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 00, chame o controle Ilhéus na frequência 120, décima 1. Controle Salvador, Papa Romeo Bravo Serra Serra. Siga Bravo Serra Serra. Finalizou o TGL, segue agora com destino para Salvador. Gente, Bravo Sierra Serra, mantenha-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral, reporte no através do Parque do Açú. Está reportado para o Açú, Bravo Sierra Serra. Romeu Bravo Serra Serra, para ingresso no circuito, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, grato, Serra Serra. Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu Bravo Serra Serra. Voo 1790 para o tanque, 96 a bordo, sumia de 3h30, alterna Serra Bravo, Serra Golf. Autorizado, direto, pátio 4, Bravo Serra Serra, vento 190 graus nos dois lanches, reporte no solo. Gente, autorizado, direto, pátio 4, vai reportar no solo, Bravo Serra Serra. Altímetro 1021, segue o webbus da TAM, finalizando o pushback agora, através do portão 03. Segue o TAM, Rádio 1 no Índia, Pantanha 2295, 1021 ajuste, gol no 790. O Chile é 6213, pronto, quase. Prossiga, senhorita. O Chile é 6213, autorizado Galeão, nível de voo 360. Qual o seu foi 9857, moço? Decola 190, primeira curva direita, da Eule e da Irume. Transponder 5026, controle de Salvador, 120, décima 8. Gente, o Oceaner 6213, autorizado Galeão, 360, da Leda Irume. November 857, Mouso. Modo decolagem da 10, controle 208, transponder 5026. Oceaner 6213. Oceaner 6213, correto, pode pronto, Chibec. Da 3895 para o táxi, 194 a bordo, 4 horas, alternado com fim. Plano 09, corrigindo. Da 3895, livre táxi via Índia, ponto 010 torre, 118 decimal 95, ajuste ao altímetro no 021. Táxi via Índia, ponto 0 torre, 1895, na 0202, ajuste da 3895. Bruno 556, super restrito ao nível de voo 340. 340 restrito, Bruno 556. E Salvador, boa tarde, da 395.000, pronto. 395, autorizado, além de colapso 0, 310 graus, 129. Autorizando a linha de decolagem, pista 1-0, pista 395. Terra Servas, cópia. Autorizado, Terra Índia, Eco Índia, 500 pés, decola pista 1-7, primeira curva, imagino, proa norte da pista 1-7. O transponder 0-1-1-7. Romeu Bravo Serra Serra, mantenha-se em condições visuais, suba para 500 pés, o ajuste no 021, autorizada para o Serra Índia Eco Índia, reporte visual com o mesmo. Reporte visual, Bravo Serra Serra. Controle Salvador, boa tarde, 3895, decolagem da Elfa, passa 1800. 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da Elfa, nível de voo 340. Via da Elba, 3-4-0, 3-3-3-5. Bono 556, chame o Centro Recife na frequência 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1-5-5-6. 7-9-0, autorizado a decolagem, 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2-1. Livre decolagem, 5-0, Bono 7-9-0. Pode voar direto Leda, tá 395? Autorizado Leda, tá 3895. Direto Leda, tá 3895. Solo, bom dia, eu sou 4463. Rádio 4463, Ilhéu, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado Ilhéu, nível 1, 40, golfo 677, decola pistão 90, curva direita, saída coral, controle Salvador 120, destino 8, transponder 5033. Ativo 140 Ilhéus, pista 10, curva direita na saída coral, controle Salvadorinho 208 e o transponder em 5033. Modifique o nível para 180. Ah, tá. Afirmativo. 180, então. Protegimento correto. Foi o código 463, chame pronto, puxa. Vai, chama. Controle, o gol 9790. Gol 9790, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. CET, Puca 37. Romeu Bravo Serra Serra, ciente, tem a frequência livre para autocoordenação, bom pouso. Frequência livre, grato, era uma boa semana, o Serra Serra. Controle, boa tarde, gol 962, informação Juliette. Gol 962, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 021. 021-050, quando possível, prodidu, né? Gol 1962, autorizada prod ITAP. ITAP, 962. Controle da 395, será possível coordenar a prod Mótiva? Faz coordenação com o centro da 3895. Na escolha. São 3895, chame o centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 13325251 até 3895. Boa tarde, azul 4463, posição 1, push back acionamento. Código 4463, autorizado, chame o time. Diffie na frequência 12685, alterna 12545. Recife 12685, alterna 12545, voo 9790. Da informação Juliette. Posição 05, autorização Maceió. Boa noite, Mercado, pensando Maceió, nível 350, autorização 07, decola pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jean Maracaju, controle Salvador 120, decimal 8, transfundo 5044. Autorização 350, via Zulu 07, decola 10, curva esquerda, Puca, Jean Maracaju, 208, controle 5044. Boa Papai Romeu, já no meu gol. Lembrando, cidade baixa, agora sobrevoo paralela da Intercâmbio Tecom, né? Gente, o Papai Romeu, até o Romeu Golf. Bono 962, desça via para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado sinal do procedimento LFX-Way, reporte quando estabilizado. 2000, pode passar aí, TAP abaixo de 5000. Bono 962, autorizado, cancelada as restrições de altitude em TAP. Certo, vai reportar estabilizado, 962. Salvador, Bullet Control, afternoon, time 3216, original 150, repeat. Time 3216, qualify then, via Mari arrival, descent of flight level 050, KNH 1020. KNH 1020, KNH 1020. É 3, pronto, táxi, 105 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. 463, azul, autorizado táxi direito via táxi índio, posto espera da 0, chama torre, 118, 95, Kenigal 0, 20. Índia, direita, 2020, torre 1895, azul 463. Boa tarde, azul 4463. 4463, autorizado alinhar decolagem no 0, retorno 70 graus, 2. Boa tarde, autorizado ingresso e decolagem pista 190, azul 4463. Gente, Hotel Juliette Sierra, mantenha-se em condições visuais ou no mil pés, na proa do farol de Itapuã, reporte para no ideal de descida, visual com campo. Na proa do farol, reporte na ideal de descida, Hotel Juliette Sierra. No local de sobrevoo, 500 pés. Escuta permanente. Gente, até o meu Golf, como temos uma aeronave em aproximação, solicito que afaste-se com proa sul para não interferir com a aproximação da aeronave. Após será reautorizada a aproximação. Firmo, já iniciou o afastamento. Aguarde instruções até o meu Golf. Desde o Gosto de 19, controle 20.8. 208, boa tarde. 3216 com 3216. Conforme o indicate speed. 2.5. Mano na Lima Solo 211. 3.08, chame táxi. Foi pro 63213, cara? Passagem 2 no 3, autorizado, chame táxi. 463, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 180. Coral 180, azul 4463. Romeu Hotel Juliette Sierra, fica atento a tráfego, 11 horas, 8 milhas, mantendo 500 pés, um Robson 44. Fica na atenção, tá? Hotel Juliette Sierra. Beleza, engenheiro. Controle Salvador, 120198, transfer 5052. Mal 95, informa um tráfego mantendo 500 pés. Setor sul de Sindra não irá interferir na sua aproximação. Robson 44. 1295, tem o tráfego de queso, 962. 08, controle 5052, ao transporte. 624, são 4. 9254, o Senhora Bronco, 62, quase. Cleino, reporta visual campo, confirma. Caso que avistado, 1962, autorizado pouso no 0, vento 180 graus, 1.3. Ele pouso, gol 1962. Controle, pode voar direto Coral, azul 4463. Autorizado pro de Coral, azul 4463. Quando Coral, 4463. É, Salvador, go ahead. Any chance to maintain 2506 to Donovan? 3216, sent to 4000 feet, KNH 1020, clear restrictions in top position. Okay. Reduz a velocidade para 2309. Reduzindo, 3290. para o táxi 1864. Estamos com 126 a bordo, 2 horas e 4, alternando Aracaju. Ajuste no 020, transporte visual com cabo. É, colocar visual com cabo. Controle, o hotel Romeu Golf. Prossiga até Romeu Golf. A diretor na área paralela, sobrevoo. Afirmativo, hotel Romeu Golf, autorizado, porém, em alguns minutos estarei solicitando que o senhor afaste novamente devido a outras aeronaves em aproximação. Afirmo, iniciou o sobrevoo, na escuta permanente, hotel Romeu Golf. Controle Hotel Juliette Sierra, resolve o campo. Hotel Juliette Sierra, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. Chama a torre em 118, decimal 95, graças. Observador, Papa Romeo Hotel Juliette Sierra. 16, clear descent 2000 feet, clear final ILS X-ray of runway 10, test status. Israel Leda Motiva, transponder 5060. O corrigimento correto, sempre pronto, puxa. Pronto. 864, ali mantém pistão zero. Ali mantém na 10 na 864. Canar 6356, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste 1020. Direita solo 2 décima 1. São 3290, desça para 4000 pés, ajuste no 020, canceladas as restrições de altitude em TAP. 4020, canceladas as restrições em TAP, graças. Azul 4463, autorizada pro de Yukov. É, pode confirmar, 4463? Azul 4463, autorizada pro de Yukov. De Lima, Charlie Oscar Victor. Yukov, azul 4463. 010, chame torre. 118, decimal 95, QNH 1020. Já vai, principal 2995, graças. Alfa, Tango, Tango, até o Pátio 3, autorizado. Por favor, chame a 2154 para puxar acionamento no Pátio. 2154, agora se puxe, coordene com a equipe de solo após a passagem da companhia retaguarda e autorizado, chame táxi. Após o Ocean, está autorizado, hoje chame a 2154. Se comprou a Sul no eixo de decolagem, para que a aeronave possa aproximar novamente, será autorizada a aproximação. Já iniciou o afastamento para o sul hotel Romeu Golf. Quatro colores 27, controle 20, decimal 8. 208, grato, boa tarde. Salvador, boa tarde, noite 64, decolando, se escuta, passando agora 2000. Boa noite 64, boa tarde, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 350 via saída Bunker. 350, Bunker no perfil no José de Serra, SOS 28, no corte de frequência, 44. Etno 962. Pelo menos o tráfego ingressando no pátio 13, após autorizar até o portão 07. Se atento ao tráfego para o 7, voo 962. Tá, 3216, complete approach, Coronel Salvador Tower, frequency 118.95, Glenn, sir. 118.95, thank you. Arena, mantenha 2000 pés, via chegada Mari, ajuste no 020, autorizado final de LSX para a pista 10, reporte no curso do localizador. Forçará 3290-2010. Índia Serra, Jordanosa. 3216, continue approach. I report runway clear. Ok, wait for runway clear, stand 3216. Eu vou. Atualizado, mantém 500 pés, eu tenho uma golfe. Azul 4076, Cox Ident, send maintain flight level 00 via Mari arrival QNH 1020. Brother Mark. Roger, sir. Descend and maintain flight level 060, Mari arrival QNH 1020. Salvador de Papa Serra, Ponte Del, descida pro Adiamã, diante da chegada aqui. Papa Papa Serra, sua identificação desse mantém em nível de voo 050, vigilância, chegada é a Amã, pro Adiamã, e reporte Amã. 050 pro Adiamã, contra Amã, Ex Papa Serra. Então, 3-12 no meio, autorizado posto, pista no 0, vento 1, 9, 0 graus, 1, 4, 5. É autorizado posto, tá, 3-12 no meio. Chegada 2, 1, 3, decolada os 3, 1, controle do 0, 10, 8. Azul 4076, reduce speed until 250 knots. Reduce speed until 250 knots, Azul 4076. 23, até 23. Gravador 54, direita VTX Índia, ponto de espera da 10 Chame Torre, 118-95, Kenegal no 020. E a Índia, chamada 2295, ligado. Controle 8, eu quero 6213, decolado 6213. 6213, aguarde. 6356, dispensada a restrição de altitude em TAP, desça 3000 pés, ajuste no 020. Canar 6213, contato radar na decolagem, tudo mantenha. Nível voo 360 via subida da EL. 360 via da EL. Possibilidade de nuvem? Negativo, mantenha o perfil. Mantendo o perfil. Azul 4463. Prossiga, 4463 na escuta. Serviço radar encerrado, 52 milhas do oeste de Salvador. Mantenha 180 para o Adil COS. Controle Ilhéus, 120.1, bom voo. Ilhéus 201, obrigado, Adel. Controle então 3204, boa tarde. 3204, a sua identificação desse mantenha nível de voo 070. Via chegada maré, ajuste altímetro. Ou no 020. Desce para o 080, via ajuste maré, ajuste no 020, 3204. Está 3290. Prossiga. tráfego que o senhor percebe a sua posição de 1 hora a 3 milhas é um Robson 44, mantém 500 pés, não interfere na aproximação. Complete com a torre 1895, atento ao vento através, 175 graus, 14 nós. Bom pouso. Obrigado. Sobre até o meu voo. Prossiga. Já encerrou sobre a voo, está autorizado a transferir a torre, retorna em imagem. Aguarde, até o meu voo. Guarda, Golf. Controle Salvador, passaria do 2230, cliente da Juliette, ideal de descida. Passaria do 2230, ação de identificação, desse mantém a nível de voo 060. Chegada AMAR. Desceram para o 60 na AMAR, passaria do 2230. Salvador, boa tarde, 3290. 3290, 39 pouso, pista no 0, 31, 80 graus, 049. Livre pouso, 3290. 864, centro Recife, estamos no 26.85, boa tarde. 2685, boa tarde, 1894. Hotel Romeu Golf, turno em 1895, boa tarde. Hotel Romeu Golf. Escuta, Hotel Romeu Golf. Torre, 1895. Série Torre, Golf. Torre, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Confirmo? É o Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, já está em Itapuã, retorna em imagem. Hotel Romeu Golf, confirma a intenção, Animar? Afirmo, em Animar. Autorizado a presença do CIF final Animar, porta curta final. Porta na curta final, Hotel Romeu Golf. Tá visual a coronave na final, vai na retaguarda. Hotel Romeu Golf. Sim, Azul Fazira 76. A rede Azul Fazira 76. Beta Vector for spacing, maintain heading 045, heading 045, limited by the localizer cost. In this heading, descend and maintain 3,000 feet. Turn left to heading 045, limited with the localizer descend to 030,000 feet. That's right, sir. In this heading, accept localizer cost, you report establish it. I will report establish as well for 076. Qual a velocidade indicada? Indicada agora é 230 nós, senhor. Reduza 2209, é número 3 na aproximação. É qual a passear? 2207. A 3804, a velocidade indicada? É, reduzindo 2509. P03, acionamento de táxi com a torre 118. Fala Salvador, o American 229 solicitando permissão para a continuação do reboque. Autorizado, American 229. Solos 36, direita ao solo, 1-2-1-1. Toma no voar. CM2-1-3, chame centro Recife, 1-2-5-1, no bom voo. Recife, 1-2-5-1, para o 6-2-1-3, confirma? Afirmo, bom voo. Muito bom dia, senhor. Alfa, Texas Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3290. Fala Salvador, eu vou 2067, novo lugar. 2067, autorizado time táxi. Tomara táxi, 2060. Feito Salvador, 180 graus, 109. Quando só controlar. 180? 43? América 229 afirma. Sim. A 290, portão agora 02. 02, 3290. América 229 na escuta? América 229 na escuta. Tem uma aeronave da TAM, um Airbus, tipo contrário, ali na taxiway alfa, dê passagem, posso prosseguir até o passo 3. Ok. Prosseguindo para a Lagoa. O Delta autorizado a descida até o nível de voo 045. Abaixo é do comandante, reporte cruzando nível 060. Autorizado 0545, abaixo critério, é bandeira 060, Vitor Kilo Delta. O ajuste é o time em Salvador, 1020. Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta. Duplo 076, turn right, heading 055. Right heading 055. Azul, Brasil, 76, understood, heading 055. That's right, sir, right turn, is heading intercept localizer 4. Intercept localizer azul, 076. Patrulha, oceanema 254, seu colono, se escuta, boa tarde. Corre, 118, decimal 95, concurso. 295, metro, eu vou para baixo. Controle, oceanema 254, boa tarde. Faz contato no radar, se mantém a nível de voo 360 via subida da El. 360 via Dael, hoje é 62545, possível gentileza assim, né? Mantenha o perfil da subida 6254 agora. Mantendo o perfil 6254. Tem a posição. Ok. A Alfa está botando até o ponto de espera da nossa autorizada. Quando lá, 119, ele fala assim. Runway 10, report subject. 3204. Antiga. 304, preparação para sequenciamento, curva esquerda para o 010. Esquerda para o 10, limitado pelo QDMIC 140 de Simbra. Vai intencionalmente passar o curso localizador. Aguarde informação de tráfego. Torre 118, esquina legal 020. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, para sequenciamento, curva direita para o 180. Direita para o 180. Limite de extensão para o QDMIC 090 para Simbra. Vai intencionalmente passar o curso localizador. Vitor Sul, limitado pela 090 de Simbra. Passarei do 2230, número 5 na aproximação. Mais informação de tráfego. Sim, aguardando informação de tráfego, voando para o 180, subvetor. Papa Serra, desse mantém 3.000 pés. 3.000 pés, Papa Serra. É que o Papa Serra, a intenção de pouso é pista 1017. 1017. Qual a velocidade indicada no momento? Indicada agora é 200. Ah, você tem condição de manter 180 para ter a posição Duna? Positivo. Ok, mantenha 200 ainda e pelo menos 180 até Duna, ok? Positivo. Muito graças. Vê se mantenha 3.000, tá? Está autorizado em LS X-Ray. É que o Papa Serra. LS X-Ray. Abrição LS X-Ray, azul 4076. Do Fazero 76, complete approach, call Salvador Tower, 118.95. 118.95, azul, 4076. 43804, tráfego, 1 hora, 12 milhas, rumo sudeste. Passando 3.500 pés em descida, um beat 90, vai segui-lo na aproximação. Sim, Sotan 3204, está seguindo 5 milhas. Mantenha, vai para prosseguir na descida. Mantenha. Passarei do 2230, informa o tráfego, 11 horas, 15 milhas, um oposto, mantendo 5 mil pés, Airbus 320 Tatan. Você vai seguir esse tráfego na aproximação. Mantenha pro 180, aguarde curva esquerda para interceptar o localizador. Mantendo pro, aguardando o vetor para interceptar o localizador, passarei do 2230. Money clear. Continuando o approach, azul 4076. Genève 6356, sinal de 42, direita ao solo, 2 decimal 1. Ah, lembraram 2-1-1-6-3-5-0. C04, mantenha 4.000 pés, e qual a velocidade indicada? 3804. Prossiga. Pista para 4000, ajuste no 020. Reduza a velocidade para 2009. Reduzindo para a mínima o 3204, desce para 4000. Alarme 356, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, ok? Controle, o passarelo necessita 10 graus à esquerda, evitar uma formação, em cúpulas. Autorizado, 2230. Gente, curvando 10 à esquerda, evitar uma formação, 2230. É com a passarela desse, mantenha 2000, autorizado IRS X-Ray. 2000, X-Ray, é com a passarela. Alô, boa tarde, o CAN 3283, solicitação Brasília 360. Sou 3283, autorizado Brasília, nível 360, piso 197, circula pista 17, primeira curva direita, saída da porta, eletro, controle Salvador 1208, transponder 5064. É forte, chave de fundo, não aconteceu nada. Sou 3283, Brasília 360, autorizado, piso 17, decola pista 10, primeira curva direita, arbor, eletro. Controle Salvador, 1208, transponder 5064. 360, eu fiz o 17, transponder 5064, decola da 10, com direita, arborna elefa, 120.8. Sou 2004, em pronto. Olá. Resta uma navegação na proa de Duna. Está autorizado o sinal do ILS X-Ray. Desça 2000 pés, reporte estabilizado. Direto Duna, TAM 3204, 2000 pés, última estabilizado. Zero para o localizador, curva esquerda, proa 060, reporte estabilizado. Saída 2230, esquerda, proa 060, reporte estabilizado. Esquerda, vetor 060, reportará estabilizado o localizador para saída 2230. Boa noite, Papa Tango, Zulu. Contato radar, mantendo nível 090, passou a posição coral. Vou na proa da posição Mari, aguardando chegada Mari, resposta descida. Sou de Mari, reportará, Juliette Zulu. É Papa Terra. Chega, senhor. Baixa aproximação, chame torre em 11895. Ativo, já está, no Brasil, ILS. Torre Egg, Papa Serra, já agora 2 milhas externas. Papa Serra, confirme intenção do pouso no zero? Certo, senhor. Seja porta cancelamento, Papa Serra. Guia, sai da árvore. Porta centena na árvore, Alfa Tango Tango. Sua via, sai da árvore, Alfa Tango Tango. Confirme que está livre da região, Alfa Tango Tango. Sua via, sai da árvore, Alfa Tango Tango. Via árvore, Tango Tango. Direita solo, fazendo decimal 1. Direita 2 solo, decimal 1, azul 4076, graças. No Salvador, American 229, informando o término do rebote. Gente! Azul 4076, de volta. 2576, taxa alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, azul 4076. Mudança de regra, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, plano FF no final 247. É porta de quase para o final no 7 pela direita. Papa Serra. Saída 2230, desse mantenha 3000 pés, ajuste no 020. 3000, 1020, passarei do 2230. Seu Silo Delta. Aposto, no 7.4, vento 1,90 graus, 1,90. Seu Silo Delta, proteja, Está ingressando em espaço aéreo classe Golf, não há tráfego de conhecimento do controle nessa região, frequência livre para coordenação própria, com voo até regresso. Tá, senhor, vejo como dá. Mais abaixo, estimado 30 segundos, velho. Sim, se você Machado travado, é que Papa Serra. Eu passo Serra autorizado, pouso 7.180 graus no norte. Ah. O 2067 autorizado, decolado pistão no 0.180 graus no norte. Decolagem pistão zero, vou 2067. Torre Salvador, 3804, uma boa tarde. 3804, continua a aproximação, falar. Autorizado, pouso, pistão 0, vento 1804. Autorizado, pouso, pistão 3204. Vou passear, solo 50, confirma o patina. Vou passear, autorizado, backtrack, confirma o patina. Faz tudo, Graé, faz 4. Sérgio. O reporte passando, Duna. Autorizado, reportará passando Dodo, Duna, passarei do 2230. CM-A254 chame centro Recife, no 25-1 do bom voo. Obrigado, Ricardo. Vai salvar o Cipó, passando direto para Zulu, pode iniciar a descida. Testando Zulu, autorizado, chegada a mar e descer mantém nível de voo 050, ajuste 1-020. Chegada a mar e ao 5-050. Controle da 0.8. Controle, é o Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, prossiga. Decolado em Rimar, por a Norte, 503, atenção em Grupo Zulu, Maragogi. Inicialmente para limpo. Prossegue, para, confirme. Grupo Zulu, Maragogi, inicialmente mantendo pro de Paris. Direto Paripe, vai para pouso na localidade ou apenas sobrevoo e regresso? Confirme. Pouso na localidade, bravo. E você chamado de pouso na localidade, estamos de abraço. Mais 20 minutos da presença, os 16 ou 12, Lu. Então, 12, pouso, cliente, estamos de abraço. Reposta na Vespa Paripe. Contará Paripe, bravo. Controle de Salvador, voo 2067, Dael Lenda Mótiva. 2067, contato radar, submantém nível de voo 360. E a subida da El? 360 da El, voo 2067. É, Brasília 360, 867. Autorizado, voo 867, Brasília 360, peso volume 7, decola pistão na zero, primeira curva direita, saída arbora, transmissão elefa, controle Salvador 120.8, transponder 5077. Autorizado 360, na Zulu 17, curva direita, pós, arbor, elefa, 1208 e transponder 5077. Voo 1867. Voo 1867, correto, em pronto. 1895, gente. Passarei do 2230. 220, deixa eu aproximação, câmera de estaria. Sim, trabalhando no estaria, 230. Sete Tango Zulu, desse mantenha 2.000 pés, sem restrições, ajuste no 020. Para 2.000, sem restrição no 020, né, Tango Zulu. Tango de Abraço, no atraso de crescimento de controle, frequência livre da presente, bom voo, seu regresso. Graças, até a próxima. E por gentileza, qual foi o vento para o passarinho 2230? Ventou no 70 graus, 1-9. Obrigado. Tração para evitar tráfego, curva à direita, proa 280. Direita 280, alfa tensão. Para as comunicações, ao cruzar o nível de voo 070, reassuma a navegação na proa de conquista, alfa tensão. Foi 080, em caso de falha, proa de conquista, alfa tensão. Teste Tango Zulu. Siga, Tango Zulu. Tração para espaçamento, para evitar tráfego, curva à direita, proa 075, direita proa 75. E a direita 075, Vilete Tango Zulu. Controle Salvador, boa tarde, apagando Lima, Tango Zulu. Aquilo Zulu, contato radar mantendo nível 090, mantém a proa da posição Mária, aguardando chegada Mária e reposta descida.